Conversas da Abaladiça. Um programa onde o bom, o mau e o vilão se juntam para um duelo de dois dedos de conversa e meia dúzia de tintos num bar, tasca ou taberna perto de si. Conversas da Abaladiça. O último a cair que paga a conta. Um programa a cargo de um par de artistas amantes da boa vida. 89º episódio. Ter medo de lobos é ficar sem fungos. Mas faz bem um bocadinho de vinho também. Geralmente tem sofrimento. Pronto, eu faço as introduções. Claro. Que Jerónimo, se não bebe um copinho. Tu já tocaste aqui? Já. Foi na parte, na parte de cima. E foi comigo. Que é, que era o, como é que ele chama? O Turgarito. Tinha o bar, o Turgarito. Isso foi nos Miscas. Foi. Já tocaste assim nos Miscas. Ou seja, isto já abre a sede da Liga, já foi bar. O ano inteiro. Estava aqui o senhor da Super Bowl conta e nós gastávamos cerca de 500 paus por ano. E agora, não sei se deve é tinto. Agora isto está a cair, portanto não vale a pena andarmos cá. Mal, como cai hoje, cara. Pronto. Estamos na sede da Liga dos Amigos do Al-Qaeda. Já está, desde as 3 da tarde. Estamos na sede da Liga dos Amigos do Al-Qaeda, esta associação que, entre outras coisas, organiza o grande festival, o Miscas Festival do Cogumelo, cuja 14ª edição é agora já em novembro. Sim, 14ª edição. E estamos aqui no sítio onde esta malta organiza isto, que é aqui a sede da Liga, que está aqui um bocado a cair aos bocados, mas vai-se aguentando. E estamos com o Fernando Tavares, mais conhecido como o Nando, que é o Presidente da Liga, o grande general aqui das tropas dos Miscas, e com o Lúcio Salvado, que é o seu homem para toda a obra, seu comandante em chefe. O lugartenente. É o lugartenente. É como as invasões francesas, é o Napoleão e o... E o Lúcio é o... É o Junot, pronto, é isso. Pronto, e é aqui que tudo se passa. E eu começava aqui ao Jerónimo, tu já vens aos Miscas desde a primeira edição. Eu acho que venho cá desde a primeira edição. Não só a tocar, havia, claro, ultimamente... Já tocaste em tascas, na rua? Já toquei tascas, na rua... Não, na rua não. Não? Na rua cobriu... Esse foi nos Chocalhos. Uma vez estavas a tocar nos Chocalhos, na rua. Não, nos Chocalhos é que já aqui não há muito essa coisa aqui de tocar. Aqui não há, tocar não, há na rua. Não. Isso, aliás, é uma coisa, começo por aí ou não, este festival... caracteriza-se por muitas coisas, mas não é um festival de músicas de palco, não é? Sempre foi um festival de rua. O que é que é? É porque, principalmente porque chove. Pois. Exato. E o plano é um festival de inverno, não é? O nosso plano é sempre a chuva. Parecendo que não, estar a pôr concertos... A primeira vez que se pôs um concerto de palco, em 2010, choveu a potes e gastou-se cerca de... Era os Toques do Caramulo, que era uma grande banda na altura. Gostou-se um dinheirão, montou-se um grande palco e depois veio uma chuvada louca. Não houve concerto para ninguém. Para Remédio Santo, a partir daí... Pronto, a partir daí nunca mais vamos arriscar nisto. Não significa... Eu acho que caracteriza bem, para diferenciar um bocado dos outros festivais, as pessoas verem coisas diferentes também na rua. Aquela coisa de andarem as fanfarras, de andar os grupos de teatro, de andar em grupos de gaitas de foles, os nossos grupos de bombos e não sei o que. Acho que é uma coisa que faz as pessoas andar. Eu acho que estes festivais... por terem tantas tascas e por preencherem as ruas da aldeia, que o bonito é as pessoas andarem atrás dos grupos. As pessoas andam atrás dos grupos e vão entrando nas tasquinhas. Enquanto estivermos num sítio só um concerto, as pessoas ficam paradas aí e são essas tasquinhas aqui do fundo. Porque isso é uma coisa, por exemplo, que o Miguel, que organizou a Fatela Sónica, não tem esse problema, porque aquilo é tudo concentrado no mesmo sítio e as pessoas... Mas aqui as coisas funcionam um bocado por manada. Por rebanho, não é? Se não há, as pessoas seguem onde está a animação. A Fatela Sónica está a começar a subir neste sentido. Que é, a Fatela Sónica começou só lá dentro e neste momento já é um bocadinho cá fora. Vejo. Eu não vou lá, mas vejo. Não estava cá, mas... Qualquer dia que pensas a abrir, estás com isto também na Fatela. Não, mas é giro porque... Não, eu adoraria eu que a Fatela aproveitasse e abrisse tascas ali para o pessoal. Mas a grande diferença é pela aldeia. O Miguel, aliás, diz depois... Há muita gente que vai à Fatela Sónica e se calhar nem vai... Alguém da Fatela se chegou à frente para abrir uma taberna. Não, foi só o senhor Javali que ofereceu o Javali. Mas isto depois... Nós temos conversado sempre ao fim de cada edição da Fatela Sónica e foi um facto, foi que este centro estava muito mais... aberta, havia muito mais... Coisas. Com os erros do... Não, mas Mas isso faz tudo não sentido. Não foi um erro, foi uma... Para as pessoas que lá vão, uma lacuna. Não, foi uma lacuna. No primeiro não houve nada, havia bifanas. Pois. E este ano já se podia comer... No segundo já havia dois a vender, já havia dois. Tal e qual como os as coisas claras. Era crescer, é assim, vão aliás, a única hipótese da Fratela Oceânica crescer é nesse sentido. Em gente não vai crescer, já vimos qual é o limite. Não queremos sair dali, não queremos mais claro, pessoas. Nem dá. Mas já porque descaracteriza logo o espírito da coisa. Está muito bom assim. Aqui é o desafio. Estou a falar é a diferenciação. O desafio é diferente aqui. É, não tem nada a ver. Tipos de comida, tipos de coisinhas que as pessoas podem comprar. Já cresceu um bocadinho nesse sentido. Em que as pessoas vão lá, não vão só para o festival de música, mas têm umas coisinhas à mão. Foi muita gente foi lá que não foi ver os concertos. Foi lá beber copos e comer. Exato. Porque sabemos que é um estilo de música... que tem muitos apreciadores, só que há pessoas que não sabem apreciar aquele estilo de música. Claro. Mas é bom termos um bocadinho de tudo para as pessoas olharem. Claro. Não sei que também lá tiveram os bombos da Fratela. Exatamente. Lá foi o Jerónimo. Que é para ver... Não. Eu tive a banda com que eu lá estive, o Miguel faz sempre questão de pôr-me lá bandas fantásticas. Aí tu tocaste com a banda. Não. Uma banda que ainda foi a primeira vez que estivemos. Nem ensaiámos, nem nada. O Jerónimo ainda estava vestido. Acabaram a fechar a noite de Mas eram bascos? Não. Eram espocilicas. Eram espocilicas. É sempre o Jerónimo e espocilicas. E um abraço para os cromagnos. O Jerónimo não vai estrocar os espocilicas lá depressa. Mas espera aí. É que o baterista só chegava à 1 da manhã. Tive que telefonar ao Zé Emílio para vir tocar. Então foi basicamente Jerónimo, Zé Emílio e os Pocilicas. E os Pocilicas, exatamente. Eles não faziam a mínima ideia o que é que íamos tocar. A ideia dos Whiskers partiu-se foi desde o início a liga. Isto é uma história gira. Que é o Al-Qaeda e Al-Congosta, Terras da Cereja. Al-Qaeda, Al-Congosta, Santa Casa, Xabar. Todos eles dizem que são a terra que mais cereja tem. E a castanha. Estou a vê-la. Mas toda a gente quer ser a capital da cereja. Cada um de nós somos a capital. A capital da cereja é o Conselho do Fundão, porque todas as aldeias têm muita cereja. Só que pronto. E quando a festa da cereja. Desculpa lá. Acho que agora a capital da cereja é Valverde. Então. Eu não viste aquele pomar daquele cerejal que lá é Valverde, do Martinho? Não, ainda não vi. Viste? Ah, é que está a entrada do Fundão. A entrada de Valverde, qual é a entrada do Fundão? Valverde. A entrada de Valverde e a entrada do Fundão. E o Festival de Cannabis Medicinal. Concordo. E então, o Festa da Cereja acho que vai na sua 17ª ou 18ª edição por aí. E isto são histórias que contam, não sei se é verdade ou não, mas foi por isso que os ouvintes querem. Ainda eram putos, não era? Na altura, era para se fazer 3 anos de um lado, 3 anos a festa de um lado e 3 anos a festa do outro. Festa da Cereja, porque Al-Qaeda e Al-Congosta andavam em luta para ter a festa da cereja. E pronto, e Al-Congosta ficou com a festa da cereja, porque nem sei se tirou à sorte, não, ou se decidiram começava de um lado e depois ia para o outro, só como começou Al-Congosta, ficou em Al-Congosta e já não saiu de lá. Pá, e no Al-Qaeda sempre houve aquele bichinho, ok, somos autónomos, mas isto é uma coisa que vem de nós, é. Temos sempre equipas para querer fazer alguma coisa sozinhos, não precisamos de outros em termos de... Vem o município organizar tudo. Não, nós somos autónomos a fazer e temos o apoio do município para o fazer. Mas nós é que somos os autónomos e na aldeia nós é que fazemos. E então decidimos, ok, se não temos a cereja, se não podemos fazer a cereja, temos que arranjar um produto para fazer. E na altura, em 2007, fez-se a primeira saída de campo aos Míscar. Aqui só se conhecia mesmo o cogumelo Míscar amarelo. Em 2007 fez-se isso e em 2009 o grupo que entrou liderado pelo Cruz, o Nuno Alves e o Francisco Costa disseram, não, se nós temos aqui um grande produto, acho que é a nossa deixa de fazer um grande festival e fazermos o festival com o cogumelo. Para vocês terem noção, este festival nasceu com um apoio camarário de 500€, mas parecendo que não, foi crescendo com o que pôde. E neste momento os apoios já são diferentes, porque o festival cresceu, que é? Mas nasceu, não foi um festival que foi implementado logo com grandes coisas, nasceu com uma coisinha. Sim. Pois, mas vocês têm até uma particularidade que tem o Al-Qaeda, isto é uma verdade. Vocês, nesse aspecto, associam-se, pá. Não, trabalham todos com o mesmo objetivo. Porque quando começou a haver esses festivais de tipo. Lembro que. Epá, nós em Valverde começamos a pensar que tínhamos que fazer uma coisa. Também. De fazer um. Começou aquilo a Popoval. Lembro-me que foi a Popoval. Mas depois aquilo. Epá, é um bocado complicado. Porque as associações lá não são, são invejosas umas das outras. É, é um pouco, às vezes é um problema ter muitas associações na mesma. É um pouco. É mas um pouco, só temos uma. Mas, até agora é bom. Sim, já não é fácil. Mas é a imagem. Da, podemos falar depois. Essa envolver da Popovol é a imagem da população. Portanto, com as sucas e veias, aquilo acabou. Mas depois chegou só os parvos. Elas são unidas por fora e divididas por dentro. Isso não há. É, claro. Faz parte. Quer dizer, depois, não há como continuar isso. Mas nunca se continuou, porque. Não houve aquela. Não há. Às vezes o produto tem que ter um certo poder. Não, e a festa também tem que ser bem feita. O poder, claro. O produto tem que ser apelativo, tipo, Miscas é uma ideia engraçada. Estante, e diferente. É? Aliás, era apelativo, digo-te. Não é? Até porque. Digo-vos uma coisa. Temos aqui o Nando, que percebe tanto com o Melos, agora já percebe é mais como eu. É. Mas verdade. O Lúcio aqui o Lúcio é o nosso especialista. Não, aqui na Liga, tu e o Vicente são os grandes especialistas de cogumelos. E a verdade é que o Miscar, que assim já vou perguntar ao Lúcio o que é o Miscar amarelo famoso, é uma coisa atrativa. Mas o que fez, na minha opinião, fez o sucesso do festival foi a adesão das pessoas da aldeia a fazerem espaços gastronómicos nas suas garagens, nos seus quintais. Tem um objetivo. Ou seja, isso. Epá, eu não sei, nos primeiros anos abriram o quê? Meia dúzia de tasquinhas. Sim. E depois, hoje em dia, quantas tascas temos este ano? Este ano vamos ter cerca de 60 espaços. Ai, ai. Gastronómicos. Mas, não, nem todos gastronómicos, 40 gastronómicos, 20 de outras coisinhas. Mas a coisa melhor que todas as tascas têm, às vezes nem vamos com o saber cozinhar ou isto ou aquilo, porque há algumas que são melhores, outras que são piores. Fazem como conseguem, fazem como sabem. Mas é a coisa do saber perceber. Mas isso é que faz também a diferença. A coisa do saber perceber faz toda a diferença. Eu que sou uma pessoa que tenho uma empresa de eventos, que trabalha em eventos, faço muitas feiras. E há uma coisa que os Miscas têm completamente diferente dos outros todos. Uma é, as pessoas, todos os artistas que cá vêm tocar, e não sei o que é a coisa que eu mais noto, é mal entra um grupo de bombos numa barraquinha, ou numa tasca. E aí o grupo de bombos está a tocar e não sei o quê, e antes do grupo acabar já está a senhora ou o senhor com uma garrafinha com uns copinhos para dar à malta. E são coisas que não acontecem em todos os festivais. Acontece, em alguns acontece pouquinho, mas neste acontece em todo o lado. Não há aquela coisa de, vou gastar, agora vou dar cerveja a esta malta toda, vou perder o dinheiro que faço do barril. Não, aqui é ok, damos e damos. Nós temos de tratar bem as pessoas. Isso também é uma coisa que nós sempre incentivamos de coisa, que é, desde o início, se nós tratarmos bem os que nos visitam, e quem vem trabalhar para nós, que neste caso são as bandas, são os bombos, é tudo. E os chefes. E os chefes e não sei o quê. As pessoas voltam e as pessoas falam disto. Filho, estão bem tratado, querido. E tem uma casa aberta. Tens embaixadores. Uma porta aberta. Todas as portas. Estás a fazer embaixadores dos Miscas. Exato. Pronto, Miscas. Ó, Lúcio, explica-nos lá o que é o... Pronto, temos aqui muitos cogumelos na gardunha, mas os Miscas, isto nasceu dos Miscas. O que é que são os Miscas amarelos? A espécie tem um nome em latim que tu vais-me dizer que é para depois. Que é um nome engraçado e que já surgiu várias questões, não é? Sim. O passeio vem com este. Sim. É da família dos tricolomas. Neste caso, o amarelo é o tricoloma equestre, que é o mais conhecido aqui nas gerações passadas, que era tipo. Quando era mais novo, eu lembro-me com os meus pais e lá está, apanhavam esses, os tricoloma equestres, os Miscas amarelo e os frados. Pertencia àquela categoria de os cogumelos que a malta mais conhece, não é? E, eu lembro-me quando era mais pequeno, via bué de cogumelos, não é? Via muitos cogumelos, assim, como é que é possível haver tantos cogumelos e só estes é que são comestíveis? Tipo, não... Não se tocava em mais nada. Até se dava pontapés, tipo, porque era perigoso para ninguém apanhar, havia aquela mistura. Coisa que não se deve fazer, ó. Uns dizem que sim, outros dizem que não, não é? Por exemplo, o Ricardo Torres... Diz que sim, que é para espalhar os poros, não é? Sim, o Ricardo Torres é um especialista, um proletor que vem todos os anos. E a cena... E é isso, meu. E depois o Ricardo e a malta nos passeios micológicos, o que é bom, porque depois dão conhecimento a mais espécies comestíveis que existem aí na cena. Existem muitas. Muitas mesmo, muitas. Mas o Miscar amarelo, que é uma coisa que há muito na região, não é só aqui, é uma coisa que se come há gerações. A minha avó fazia arroz de Miscas há 40 anos, portanto não é uma invenção de agora, faz parte da comida tradicional daqui. É um cogumelo tradicional mesmo, e daí veio o nome, talvez, porque é os Miscas, né? Quando era a altura dos cogumelos, era a altura dos Miscas. Sim, as pessoas aqui não dizem a altura dos cogumelos. A altura dos Miscas, exato. E então surgiu um pouco aí, que é o tricoloma, que é da família dos tricolomas, e... que é equestre, isto só para contar uma história. Sim. Porque a Liga este ano, o Festival dos Míscaros tem cerca de quantos passeios micológicos? São seis no primeiro fim de semana. Seis é. Passeios micológicos no primeiro fim de semana e podes distinguir, deram o nome de várias espécies de cogumelos em latim. E como é que se chama este? Que eu nunca... É o Tricolome Equestre. Yeah. Tricolome Equestre. Então, quando abrir as inscrições no Facebook para o Tricolome Equestre, veio uma senhora perguntar: e a organização fornece os cavalos? E depois estes gajos nem queriam acreditar. Como é que vamos responder a isso? Exato. E a senhora ainda te ligou, não e foi? A senhora ligou a Nantes, sim, a pergunta, e ficou a sugestão dela: olha, fica a sugestão, um dia que quer. E depois ainda respondi no Facebook a dizer: já é difícil encontrar cogumelos a pé, quanto mais a cavalo, não é? Yeah. Mas pronto, os míscaros é também uma iguaria. Do ponto de vista do sabor e do que é que ele representa, porque depois há uma coisa importante dizer. O míscar amarelo tem uma pequenina toxina. Sim, sim, sim. Uma vez comido, uma vez ingerido um cogumelo, essa toxina fica para sempre no nosso organismo. Mas lá está, faz mal, às vezes a malta comer os míscaros amarelos principalmente, muitas vezes, muitos dias. Em grandes quantidades, durante 2 meses, é uma toxina. Faz mal, mas esporadicamente, assim, pronto, lá está como é aqui no festival, não é? Um arroz de míscaros e assim, que convém ser comido sempre. Aí vamos já dizer: nós, míscaros é o nome do festival, porque isto é o Festival do Cogumelo. Neste momento, no cogumelo, temos certificadas para venda cerca de 20 espécies de cogumelos. Portanto, as pessoas quando cá vêm não vão comer só. Há muita gente que ainda diz míscaros, a terra do míscaro, são míscaros, não. São o Festival do Cogumelo. Míscaros é o nome que a gente, claro, que a gente dá, mas. É o termo popular. E também avisar as pessoas que nos estão a ouvir: se não gosta de cogumelos e de míscaros, claro, e tem medo de. E usar aquela expressão, um cogumelo. Há um tipo de cogumelos que só se come uma vez, não é? Sim, todos são comestíveis. Todos são comestíveis, das almas que só se come uma vez. Aqui a oferta gastronómica não tem só pratos com cogumelos, há outras coisas, sim, que nas tascas que servem. Mas aqui a base da festa é o cogumelo. E este ano há algumas novidades em relação ao figurino habitual do festival, não é? O que é que há de novo este ano? Bem, este ano a principal novidade é, sem dúvida, a nossa Arena Gardenha, que pela primeira vez em todos os anos vamos tirar os live cookings da praça e vamos ter aqui uma grande Arena Gardenha na Liga, porque é o nosso espaço, é onde é a nossa associação, onde nós temos as nossas coisas, mas queremos principalmente dar um ar novo à parte dos live cookings, que é o nosso maior atrativo do festival, porque o festival é gastronómico, logo os chefes e o que confecciona e as pessoas da aldeia também é mais chamado. Isso também é bom explicar o que é um live cooking, que a gente às vezes julga que toda a gente que me está a ouvir sabe. Um live cooking é basicamente, vamos ter aqui uma bancada, não é? Em que uns chefes de cozinha conhecidos em Portugal, este ano vamos ter dois chefes com as estrelas Michelin, que são o Alexandre Silva e o senhor António Moreira. Pronto. Cozinham ao vivo e, portanto, as pessoas estão a assistir, eles estão a confeccionar a sua receita ao vivo, a explicar ao vivo e depois não só podemos assistir à confecção do prato, como no fim podemos degustar. Portanto, basicamente isto é o conceito de um live cooking, é um chefe a cozinhar para o público, explicando o que está a cozinhar e, no fim, uma prova. É aquilo que se faz nos programas de televisão. Leva lá os chefes que fazem para eles e os espectadores ficam a olhar para os outros. Não, aqui não, aqui podem cobrar. Não é assim, é uma palhinha, não é cá uma. Sim. Não gostamos muito disso, é uma palhinha que só olha. Pronto, essa é a novidade. Na tenda é que se vai passar tudo, não é? Conferências. Sim, sim. As outras novidades vamos deixar para a malta vir ver. Vão acontecer coisas muito diferentes este ano. Isso é uma certeza, começando logo na inauguração. Portanto, mas há mais do que o fim de semana. Sim, sim. Este ano vamos fazer o mês do cogumelo, mas em que só 2 fins de semana é que terá o recinto da festa com as tasquinhas. E a tenda. E a arena. E vamos ter na arena. Estamos aqui a planear um sistema de concertos. Que aliás vamos negociar a seguir aqui. Vamos a isso. Estamos aqui a tentar com o Jerónimo. Que o Jerónimo beba aqui mais um pouquinho para tentar negociar. Para baixar os cromagnol. Ok. Não é coisa. Acho que é. Também, não, isso também tem que ser realçado. Todas as vezes que a Liga dos Amigos no verão ou sempre eu, ao Jerónimo e ao Escramanhão para cá vir, ou sozinho ou acompanhado. Também nos disseram sempre, deem o que vocês quiserem, que a gente sempre ajudaram a liga e isso é muito bom também. Também ajudou o Sporting cá na terra, não é? É pá, claro, isso não é para aqui chamado. Ah, não! Não, quando vem. Olha, olha. Quando, sempre ao encontro dos Sportingistas, vejo. Sempre convidado, sempre convidado. Ou seja, para tocar ou para beber. Cá tem que vir, é sempre o mesmo. Este ano cheiramos que a festa pode ser rija, porque a jogar com o nosso Benfica ou Nandi pelo Porto, se calhar o porco este ano é o Sporting. Vamos ver. Esperemos que sim. Não, mas era importante também falarmos aí, isso que o Nando está a dizer do segundo fim de semana, porque é que acontece o segundo fim de semana. Pá, sim. Porque é para as pessoas não confundirem. As pessoas, os Míscaros. Não, os Míscaros, o Festival dos Míscaros, o grande festival, a festa que toda a gente conhece. É aquele fim de semana. É aquele fim de semana, 17, 18 e 19 de novembro. Só que aqui a Liga pensou, e as pessoas da Alé pensaram que é. Isto de montar as tascas dá uma trabalheira descomunal, não é? Decorá-las, montá-las, para 3 dias, que era o que é, sexta, um jantar de sexta, duas refeições, almoço e jantar de sábado e almoço de domingo. E este ano pensamos, então, porque não, já que está a estrutura toda montada, fazer um segundo fim de semana, que é uma coisa diferente, porque nós até lhe chamamos Míscaros nas Calmas, que é uma... para as pessoas poderem vir num ambiente mais familiar, menos confusão, menos multidões, sem ter que estar à espera de lugar para sentar, e à volta disso, constrói-se um programa de animação de rua, não tão com aquela fanfarra toda no primeiro fim de semana, e pela primeira vez, um programa de concertos. Mas mais recatado. Uma coisa assim. Mais intimista. Porque é assim... Além disso, tudo que ele disse, também tem a ver com a parte das pessoas poderem vir comer à vontade. Nós estamos a falar que no primeiro fim de semana há pessoas a irem-se embora sem jantar no festival. Porque não conseguem. Isto já tomou umas proporções tão grandes que fazem muitas filas, estão muito tempo à espera, porque as nossas tascas já não dão capacidade. É preciso correr as tascas todas à já não dão capacidade de resposta. Porquê? Porque são 30 mil pessoas no fim de semana, numa mas aldeia, e ao longo que o festival foi crescendo, as casas foram começando a ser habitadas. As casas foram começando a ser compradas. Por exemplo, temos a Soror e Pelejão, que vem morar para o Alcai também por causa da parte do festival. Viu o festival, olha, gostava de morar nesta aldeia. Isso para nós faz todo sentido de que as casas comecem a ser compradas. Em vez das pessoas irem todas para fora da aldeia, temos as pessoas a vir para a aldeia. E o que é bom, a aldeia começa a crescer e essa parte interessa muito. E daí, os dois fins de semana é, ok, no primeiro fim de semana se calhar vou lá como só uma espinha ou qualquer coisa, numa barraquinha ou qualquer coisa, e para a semana já vou comer o grupo e já vou comer à vontade. Claro. A nossa ideia também passa um bocadinho por aí e ter os dois fins de semana. E a convite beber. Beber, teremos sempre beber. Não, mas no segundo fim de semana também estamos a preparar muito. Por falar nisso, e acho que é uma pergunta que não é despropositada. Não é, porque... o preço do aluguer das casas... Upa. Os particulares, assim? Aqueles que têm as casas particulares que alugam... Aqui no Alcaide ainda não acontece muito isso. Já está a começar a acontecer. Já está. Estamos a falar em 2 ou 3 espaços. O resto ainda há pessoas que emprestam, ainda há pessoas de boa vontade, mas já algumas também começaram a pedir. Isso não irá dificultar um bocadinho as coisas, quer dizer, as pessoas não desistem. Nós não podemos fazer nada. Claro. Nós queremos que as pessoas abram. Só que por mais que peçamos aos donos das casas, nós podemos proibir de pedir o que quiser. Claro. E essas coisas são tratadas diretamente com as pessoas. Uma coisa é o dono da casa querer abrir um espaço com a sua família, excelente. Outra coisa é emprestar aos amigos da aldeia ou alguém que conhece para explorar, para fazer a tasca. Claro. Outra coisa já muito diferente é emprestar um estranho para montar lá uma tasca. Portanto, isso aliás é o problema destes festivais quando crescem muito, é quando começam-se a tornar um negócio. Sim. Isto também é importante dizer que isto é uma atividade económica importante para uma aldeia. Durante 2 fins de semana tu consegues complementar o teu rendimento anual com um dinheiro extra, não é? Claro, excelente. É bom que seja. E isso é que é a base também, não é tudo comunitário, não é tudo bem da comunidade, também há interesse económico nisto. A cena é tipo quando começas a esticar. Claro. Pronto, sim. E isso é um desafio que aqui a organização. Há coisas que a gente nos passa por cima e que não conseguimos controlar. Não consegue dominar essa parte. Que as pessoas às vezes queixam-se ao Nando. Isto agora há mais barraquinhas e menos tascas. Na verdade, as tascas continuam um número aceitável. As barraquinhas é uma solução que o Nando arranjou para manter aqui uma oferta das pessoas. As pessoas vão ao festival, têm que ter alguma coisa para comer. Principalmente nessas barraquinhas não vamos encontrar, não tenho nada contra essas pessoas, mas não vamos encontrar nem pipocas, nem farturas, nem isso. Vamos encontrar comida com cogumelos, bifanas com cogumelos, hambúrgueres com cogumelos, pizzas com cogumelos, pães com cogumelos. Vamos tentar que essas barraquinhas nos forneçam um suporte às tascas. Para quê? Para a tal comida do pega e leva. Se não me consigo sentar numa tasca a comer, porque a tasca está com uma fila enorme na rua, vou a uma barraquinha, pego numa bifana e como. E divirto-me na mesma. Pronto, então a nossa ideia também, as barraquinhas, não é o que a gente gosta, porque a gente gostava era que fosse tudo na casa das pessoas, né? Que isso é que dá também um toque diferente ao nosso festival, mas enquanto não podemos, temos que fazer assim. Vemos aqui uns discos perdidos? Não, isto é só conversa. Pode ser. As pessoas lá em casa já estão a dormir. Os discos perdidos é os convidados, Então vamos primeiro pedir aqui que eles para aí. Uma primeira dose de... Serve aí uma dose de discos perdidos ao Nando. E depois aqui nada já pedimos ao Lúcio, para vermos as diferenças. Discos perdidos, basicamente, isto agora, é escolhes duas ou três músicas que queres ouvir no programa. Okay. Umas que gostes e outras que possam ilustrar o tipo de bandas que venham ao festival. Por exemplo, bandas de rua, tipo... Copudinho. Desculpadinha. Cebolas, sou tipo sentimental. Correria atrás de ti, correria Portugal. Corro atrás da carroça, já me fugiram os bois. O que fazemos os dois no meio de tanta desgraça? Anda cá ao pé de mim, anda a ser o meu pudim. Dança comigo esta noite, serei o teu alegre. Anda cá ao pé de mim, anda a ser o meu pudim. Dança comigo esta noite, serei o teu alegre. Para me manter entretido, não me assiste à escuridão com uma lanterna na mão. O incenso ou uma flor, só para tirar o odor. Com a minha habilidade, até podia ser doutor. Andas para a frente e para trás, sem saber o que és capaz. Ainda és tu pequenino, já te torcei o pepino. Onde vamos, vamos nós, nesta estrada esburacada. É o que temos de aceitar, por ter a boca fechada. Anda cá ao pé de mim, anda a ser o meu pudim. Dança comigo esta noite, serei o teu alegre. Anda cá ao pé de mim, anda a ser o meu pudim. Dança comigo esta noite, serei o teu alegre. Os Caganice vêm? Vai, só que isso só está na net. Hã? Os Caganice vêm. Mas não tem original. Não tem original. Não precisa ser original, pode ser do YouTube. Pode. Ah, tá, isso já há palavras. Não tem nada gravado, os Caganice. Estamos a pensar por ano. É bom, pensa. Ah pá, está bem, só que a malta tem uma malta, só quer é copos. Não quis guardá-lo para mim, e com a dimensão da dor ele estimar o fim. Foi para mostrar que ouvi o amor de volta. Nada tenho a fonte de chegar, mas tanto pior. E quem sou eu para te ensinar agora do lado claro de um dia mau? Eu sei, a tua vida foi marcada pela dor de não saber onde dói. Mas vem bem no ouvidos do dia, quem não tenha provado o travo amargo da melancolia. Entre rapaz, então porque a raiva, se a culpa não é minha, se para o efeito secundário da poesia. Mas para que gastar o meu tempo a ver se aperto a tua mão? Eu tenho andado a pensar em nós, já que os teus pés não desrolam o chão. Dizes que eu vou só por buscar. Eu vou dar-te a provar o trato largo dessa vida. Os teus pés não descolam do chão. Dizes que eu vou só por gostar. Eu vou dar-te a provar o trago amargo da solidão. É só um dia mau, mau, mau. É só mais um dia mau, mau, mau. É só mais um dia mau. É só mais um dia mau. É só mais um dia mau. Eles todos no estúdio. Este ano, por acaso, vamos ter uma banda profissional nos Miscas, que são os Funky Brass Band, para vocês verem a evolução das coisas. Em 2015, estive a ver no outro dia, era uma banda que a gente pagava 1.200€ por dois dias, e nos tempos de hoje pedem 1.500€ um dia. Para vocês verem a evolução, a inflação, claro. De tudo, mas pronto, foi uma banda que subiu e este ano nós pedimos, olha, nós não temos dinheiro para vos pagar esse valor e não sei o quê, vêm-nos por este. Eles disseram, olha, temos muitas saudades de ir aí, já somos todos banda profissional, mas vamos. Dois deles tocam Carita Red Shoes, são músicos profissionais da banda dela e não sei o quê, opa. Mas olha, vamos aí porque adoramos isso, adoramos então, as pessoas e temos saudades. Então vá, diz lá o nome dessa banda para a gente fixar. Thank you, Brassman. Hã? Thank you. Thank you very much. Brassman. Thank you. o telefone toca, ligas, diz a frase e pedes uma música. Lembras-te então o que é? Ah, eu conheço a Massa Gorda. Agora, não vou esquecer. Eu vi uma vez na rádio, nos ditos pedidos da rádio. Sim. Há uma mulher que diz: eu quero dedicar ao meu marido que está na França com muito amor e carinho a música A Massa Corno. É uma música assim. Claro. Opa, eu olho. Eu também ouvi uma que era para desejar à minha mulher com muito amor e carinho, mulher ingrata. Portanto, isso é assim. Então, olha, várias vezes. Podemos tentar recuperar o A Massa Corno. Eu disse: será de. Vai, deve ser uma versão. A massa corno, já diziam qualquer, só não é corno quem não gosta de mulher. A massa corno, já diziam qualquer, só não é corno quem não gosta de mulher. Ele tem mulher e não é gago, e o maior corno é o Tiago. A massa corno, já diziam qualquer, só não é corno quem não gosta de mulher. A massa corno, já diziam qualquer, só não é corno quem não gosta de mulher. Rui é solteiro e é gente animada, como há de ter cornos se não tem namorada? A massa corno, já diziam qualquer, só não é corno quem não gosta de mulher. A massa corno, já diziam qualquer, só não é corno quem não gosta de mulher. O Leandro não está e eu não faço pouco, foi ver se a mulher já estava com outro. A massa corno, já diziam qualquer, só não é corno quem não gosta de mulher. A massa corno, já diziam qualquer, só não é corno quem não gosta de mulher. Eu tenho mulher, pensa que é maroto, o maior corno é o peixoto. A massa corno, já diziam qualquer, só não é corno quem não gosta de mulher. A massa corno, já diziam qualquer, só não é corno quem não gosta de mulher. Eu tenho mulher e sempre a quis, posso ter cornos, mas sou feliz. A massa corno, já diziam qualquer, só não é corno quem não gosta de mulher. A massa corno, já diziam qualquer, só não é corno quem não gosta de mulher. Eu sei que tu vais para o alternativo, portanto. Eu vou escolher do primeiro fim de semana, tu escolhes. Exato, isso. Bate certo? Não, bate certo. Bate certo. Eu escolho do primeiro, tu escolhes. Isto aqui, eles é que são os dois programadores musicais culturais, o Lúcio e o Nando. E estão aqui horas e horas a ver vídeos e a discutir. E a discutir. A discutir. E depois o Lúcio diz: ei, essa merda, isso eu e o Nando. Mas isto também é para os velhos, não é só para os alternativos. Estão aqui, isso. Dava horas. E depois temos o Alfredo Laranjinha, que não está cá hoje, mas que também, também quer... Há aqui uma quer... coisa boa. Charruas, diz-te alguma coisa, Jerónimo? Charruas é uma banda dos anos 60. Então, e vocês acham que era fixe ter lustrado? Mas isso ainda... Ainda são vivos? Acho que o Charruas não morreu já. Não, o Alfredo não pertenceu a Charruas, atenção. Okay. O Alfredo começou a pertencer agora para colmatar algumas coisas, mas a maior parte dos Charruas ainda estão. Estamos a fazer uma força fantástica e eles querem vir tocar ao nosso festival. Não, acho que sim. Que é bom. Sim. Tu lembras de Charruas, não é? É um clássico dos anos 60. 60, 70. Então, por isso é que há bocado. Pronto, agora já estamos aqui a levantar um bocado o véu. Mas há bocado estávamos a falar com o Jerónimo sobre isso porque gostávamos de fazer uma noite antiga, uma noite aqui no festival. Povo desconhecido que não tem lei, gente vinda de longe, de onde não sei. Trazes o teu olhar, mensagem para toda a terra. Povo, nunca soubeste o que foi guerra. Povo, que não quiseste voltar para trás. Traz consigo palavra paz. Viste por toda a parte miséria, ódio e tristeza, e leste em cada rosto uma incerteza. Antiga, no sentido, música de anos 60, 70, 80, 90. 60 e 70, e depois no fim um DJ. Noites velhas carcaças. Dos dinossauros. Noites dinossauros. Não, dinossauro é diferente. Dinossauro de rock é diferente de antigo. Antigo é uma. Sim, pois não é música de. Aqui acabamos o festival quando trouxemos a banda do Costa Rica e o, lá o guru dos cogumelos, como é que chama? O Paul Stamets. Quem é o Paul Stamets? Explica aí. O Paul Stamets é o melhor micólogo do mundo, meu, mais preciso. É o guru, é o gajo que mais sabe de cogumelos. Aquela velha carcaça. É um evangelizador. Porque sim, os cogumelos têm uma cena que eu aprendi o ano passado, passámos um documentário baseado na... na vida e na carreira deste Paul Stamets, que é os cogumelos e o micélio, que é a raiz, não é? Sim. É a internet da Terra. Ou seja, os cogumelos são um sistema, e os micélios são um sistema de comunicação por baixo da Terra, com o qual, por exemplo, as árvores... Sim, cria simbiose entre as árvores todas, não é? Ou seja, passa nutrientes, retém líquidos, ou seja... Sem micélio não havia floresta, não havia nada. Não é? Portanto, estamos a falar de uma entidade subterrânea sem a qual não havia vida na Terra se não houvesse os micélios. E às vezes a gente joga com os cogumelos e são uma coisa que sai da Terra e que serve para comer ou para envenenar. Mas não, é um sistema da natureza. Não é? Sim. Isso é fixe. Também vamos ter aqui, durante esses dois dias, pessoas a explicar o que é que queres. Quero ir à casa de banho lá em baixo. É? Joguei que querias um penico. Estava a olhar. Passa ao legal ali. Olha, e cogumelos daqueles que fazem as pessoas pensar livremente? É. Já te debruçaste sobre o tema? Não. Essas coisas. Mas tu sabes. O que é os psicólogos? Sei o que é, nunca experimentei. Ah, porque nós também estamos um bocado. Já o ano passado estivemos com o Pedro Teixeira, sabes, não é? E há 10 anos também? Começámos há 10 anos. Há 10 anos, sim. Foi um tema da Alice, que tínhamos o tema da Alice, o País das Maravilhas, e então começámos a introduzir os psicadélicos. E acho que é uma onda que também muito pronto queremos ir, né? Para o que é que os cogumelos servem? E sem teoria de preconceitos. Preconceitos. Porque o movimento psicadélico que usa os cogumelos como o. Não é apenas as pessoas pensam, drogaditos ou efeitos recreativos. Esqueçam isso. Isso é uma coisa. Os cogumelos psicadélicos é utilizado na ciência desde os anos 40 e 50, por exemplo, para tratamento de depressões, para determinado tipo de curas de patologias. E, portanto, tem um componente medicinal que a medicina tradicional sempre olhou desconfiadamente, mas que agora também já começa a aceitar. E pronto, vamos ter aqui o Pedro Teixeira, que é um da Safe Journey, que é uma associação que promove este pensamento sobre os cogumelos psicodélicos, e é uma sessão fixe para as pessoas virem. Então vá, agora é a tua vez que escolhes aí um alinhamento mais alternativo. Olha a China. E agora chega a Sandra. A Sandra China, que é... Boas tardes. Olá. Boa tarde. E ela veio de propósito aqui para falarmos dos passeios micológicos dos vascos. Podem continuar a falar. Assim está bem. Eu também quero um bocadinho. Venho cá ver-te. Já conheces o Jerónimo? Show. E o Miguel? Quem é que está a baladiça? Portanto, não digas nada, que assim ela. Não, está-se bem, estamos aqui, é só a falar. Sim, é um copo e a falar das míscaras, meu. É o que estamos a falar. Mas uma das coisas que vamos promover este ano é um passeio de recolha de lixo na Gardunha, que é este sábado. Se quiserem vir, estão convidados. Uma ajuda. E basicamente o Lúcio andou aí com o Daniel, que apresenta a junta, a fazer os caminhos onde vão fazer os... E isto está cheio de lixo, a Gardunha. Epá, está cheio de lixo mesmo. Que é mesmo uma vergonha. Que lá está, vamos apanhar cogumelos, acabamos por trazer mais lixo do que cogumelos. Que é mesmo. Mas sim, já estão identificados os sítios com maior... A cena aqui é que as pessoas sempre usaram a serra como um depósito de lixo. Epá, vês lá tudo, né? Sanitas, frigoríficos... Yeah. Pneus, sofás... Também não têm sítio para colocar as coisas. Mas hoje em dia há um número que os caixotes de lixo têm da recolha de monos. Epá, as pessoas às vezes também não estão informadas. Ligas para aquele número e em princípio eles vão-te lá buscar as coisas. Mas não tinha ali coisa na... Porque custa tanto meter um frigorífico na pick-up para ir despejar à serra como ir despejar aqui. Essa é uma questão de saber que existe. Isso é que é mesmo a questão, é essa. É que não se mata ao trabalho de ir mesmo para o meio dos trilhos e deixar lá um frigorífico do que, pá, deixá-lo, não sei. Exato. Esse é dos monos. Ali de certeza que ninguém vai lá buscar. É o número dos monos. É recolha de monos. Tu vês aqui nas aldeias uma cena... Basta ver se funciona. No verão é inacreditável. É quando as pessoas vêm à casa dos avós e dos pais e que não estão cá e decidem arrumar a casa... E aí os depósitos do lixo, aquilo parece de vez desde tudo, desde coleções de revistas dos anos 50, que eu agarro sempre nessas que posso, até aquilo que resulta da limpeza de uma casa de um velho, até é os caixotes de lixo aí cheios de... E a Câmara tem uma equipa de recolha disso, dos monos, só que não é o lixo normal, não é? Claro, sim. Se não chamares os gajos do lixo normal nunca não levam aquilo. Não vão lá para aquilo, nunca. Que tem um objetivo, Lúcio. Que tem um objetivo que é... Vamos usar o lixo encontrado na serra para fazer a decoração do Festival de Míscaras, porque este ano o tema é reciclagem e reutilização, e então faz todo o sentido, já que vai haver uma limpeza desse tipo de lixo, vamos aproveitá-lo então para fazer decoração, umas instalações sempre relacionadas com o cogumelo, mas tipo aproveitando o lixo para fazer aqui umas decorações no festival. Vai ser essa a ideia principal. Queres dizer alguma coisa lá para casa à senhora Maria e ao senhor José, que estão no Tachoso a pensar se vão vir aos Míscaras? E como é que vai? Venham. Venham e não se atrasam. Olha, por acaso é verdade. Costuma vir muita gente acolhendo. Sim. E também por isso é que Esta questão dos dois fins de semana também era muito por aí, que é no segundo fim de semana. No primeiro é que se venham divertir e no segundo, olha, vamos sentar ao local. Já vamos tranquilos, já não há aquela confusão de estacionamentos e etc. E é mais, principalmente foi feito para Portugal inteiro, mas principalmente para a malta da zona, no segundo fim de semana. Castelo Branco, Filhão, Guarda, Fundão, para que a malta venha tranquilamente. Uma coisa é boa dizer é que vai haver autocarros a partir do Fundão. E este ano há uma novidade também, não é? Sim. Eu recebi um convite para Chiques Mestre Drivers, que é como se chama, que é a nossa empresa de distribuição e logística do Fundão neste momento, os Chiques, que irão implementar pela primeira vez em festivais e irá começar no nosso, por isso é que tem lá o mush de cogumelos no meio, que serão um serviço de transporte de pessoas do Alcaide para o Fundão e do Fundão para o Alcaide. Portanto, Jerónimo, este ano podes vir aos Miscas. Este ano podes vir aos Miscas para vir e vão-te pôr a Valverde. Eu venho sempre. Os Chiques. Vão-te pôr a Valverde. E se fosse vir aí por aqueles caminhos todos rurais aí, onde perdes aí a trovada. Bom era dormir cá. Pois, também não era má ideia, não. Os de Castelo Novo. Não, isto era pior. Não, é outro. Isso é pior. Ok. Pronto, agora vamos acabar este programa, porque temos que a seguir negociar com o Jerónimo o seu cachê para vir ao seu campeão de dos Miscas. Isso é uma parte que não deu o vinho todo. Mais um copo, Jerónimo. Ele ainda não deu o vinho todo. Portanto, lá em casa ficam a saber. Se isto correr bem, o Jerónimo vai estar no segundo fim de semana dos Miscas. É um bom motivo para vir cá. Outros haverá. Vem ouvir o Jerónimo, vem ouvir o Charrua, a Meta e jantar aí nas 30 tasquinhas com as melhores maneiras de fazer cogumelos e não só cogumelos, míscaros e outras comidas e outras bebidas. Claro, essa parte é a parte importante. Então estamos a contar que estejas cá. Despedimos com amizade, até ao próximo programa. Saúde! Saúde! E aos míscaros, aos míscaros! Boa sorte para os míscaros! Obrigado! Mushrooms can be faithful. Mushrooms can be fickle. One year a torrent, the next year a trickle. Mushroom blues. They can be meek, they can be bold. A shining crown for a fairy, a lowly stool for a toad. My darling is so good to me, I gave to her a tree, a bouquet of Sue Willis, Gomphidius and Kimboli. Mushroom blues, a slimy, vivid, viscous offering. And you know that she received it in the very spirit it was given. When my psyllium grows stingy and the fruiting body's through, mushroom blues. Oh, they're really not so bad. Yeah, the mushroom blues, best blues I ever had. Thank you.